novinha, não adianta tentar disfarçar. Todo mundo já tá sabendo que tu adora sentar. Novinha, não adianta tentar disfarçar. Todo mundo já tá sabendo que tu adora sentar. Xerecão, xerecão, tá balançando a raba com o copo na mão. Xerecão, xerecão, tá balançando a raba com o copo na mão. Faz o quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba. Quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba. Faz o quadradinho com a raba.